foi sorte, sempre foi Deus. Quantas noites sem dormir, pensando em desistir. Quantas vezes chorei calado sem ninguém pra me ouvir. As cicatrizes na alma são marcas da caminhada, mas eu segui com fé com Deus na minha jornada. Porque eu sei que cada lágrima foi semente, cada queda um ensinamento urgente. Não há vitória sem a luta vivida. Cada passo foi guerra, mas também foi vida. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. De mãos dadas comigo nos dias mais seus. Pra quem tem batalha, vitória tem valor. O caminho foi duro, mas eu venci com amor. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. De mãos dadas comigo nos dias mais seus. Pra quem tem batalha, vitória tem valor. O caminho foi duro, mas eu venci com amor. Quem olha de fora só vê o sorriso, mas não sabe o peso, nem o chão que eu piso. A força que me guia não vem de ilusão. É Deus me carregando quando faltou chão. Porque eu sei que cada lágrima foi semente, e cada queda um ensinamento urgente. Não há vitória sem a luta vivida. Cada passo foi guerra, mas também foi vida. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. De mãos dadas comigo nos dias mais seus. Pra quem tem batalha, vitória tem valor. O caminho foi duro, mas eu venci com amor. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. De mãos dadas comigo nos dias mais seus. Pra quem tem batalha, vitória tem valor. O caminho foi duro, mas eu venci com amor. Cada cicatriz é testemunho de um Deus que nunca me deixou no escuro. Eu sou prova viva de que a fé constrói, e quem batalha no final se reconstrói. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. De mãos dadas comigo nos dias mais seus. Pra quem tem batalha, a vitória tem valor. O caminho foi duro, mas eu venci com amor. Sempre foi Deus. De mãos dadas comigo nos dias mais seus. Pra quem tem batalha, a vitória tem valor. O caminho foi duro, mas eu venci com amor. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. De mãos dadas comigo.